Deixa Jesus fazer parte da sua vida. A vida sem Jesus é tão sem graça. Sem Ele a tristeza sempre vai te acompanhar. Mas com Jesus a alegria pela manhã virá. Ele conhece todos os seus passos, sabe por onde você passa. Ele tem visto quando você chora. E hoje Ele te diz: vem pros meus braços. Pode o mundo até te abandonar, mas Deus jamais vai te deixar. Ele conhece todos os seus passos, sabe por onde você passa. Ele tem visto quando você chora. E hoje Ele te diz: vem pros meus braços. Ele é a esperança que você tanto procura. Nele você pode confiar. Oh, pode o mundo até te abandonar, mas Deus jamais vai te deixar. Você pode confiar. Nele você pode confiar.